Bento Teodoro, o ruivo de cabelo rastafári, inspirou fundo o ar da noite e sentiu o desagradável cheiro dos vampiros. Percebeu as novatas e o novato movendo os lábios e o nariz, sentindo aquele odor chegando. Teodoro lembrou-se dos velhos tempos. Desde que Lucas tinha chegado, de alguma forma inexplicável, os Bentos conseguiam dominar parcialmente seus instintos. Antes, bastava esse cheiro para quererem saltar o muro e enfiar a espada na fuça dos desgraçados. Agora conseguiam canalizar aquela energia mística para um melhor raciocínio. Conseguiam manter os músculos estancados, aguardando o ataque, aguardando a melhor hora para a ação. Mas, depois que a briga começava, tudo era como antes. Golpes sangrentos e luta infernal. Sem medo, sem pensamentos, sem controle, a vibração mental só ordenava uma coisa: cortar vampiros. Ramiro apertava o cabo de sua espada enquanto seus olhos castanhos escuros percorriam os muros. Bento Ramiro e Bento Célio estavam à frente de Teodoro, olhando para o muro. Os tiros de Aurélio e seus soldados espocavam furiosos. O rojão de 6 tiros há muito já tinha tonitroado. Olhou para trás e fixou por um instante os olhos nos novatos, 3 mulheres e um rapaz, que fossem o bastante. As três Bentas chamavam-se Chantal, Pietra e Valquíria. Já o novato atendia por Martim. Estavam visivelmente nervosos. Valquíria tinha a espada desembainhada, imitando por segurança os Bentos experientes. A mulher via as armaduras arranhadas e amassadas dos veteranos. Depois via suas armaduras reluzentes e intactas e sentia calafrios. Era a primeira vez que ela e os demais novatos iam entrar em combate. Torcia para que, como assistira outras tantas vezes da sala de controle de Marco Franjinha, o Tupã viesse logo e acabasse com aquilo sem que tivessem de lutar. No entanto, seus ouvidos não poderiam ser enganados por seus desejos. Os soldados, em cima do muro, disparavam à vontade contra guerreiros da noite cada vez mais próximos daquela muralha. Haveria luta, haveria batismo. A mulher colocou a imagem de São Jorge na palma de sua luva de couro e, tremendo de nervoso, trouxe-a até os lábios. Iria lutar, pois assim fora feito seu destino. Deus não lhe abandonaria nessa hora. De cima da torre de concreto do Vila Lobos escapavam explosões cadenciadas e desesperadas. Os portões do parque estavam tomados por vampiros. Eles vinham de todos os lados, e se o maldito Tupã não desse o ar da graça em questão de segundos, a desgraça estaria armada. O Vila Lobos não contava com muros altos. Eram apenas aquelas grades verdes em toda a sua volta. Alicate e Carlos ficavam abaixados e tapavam os ouvidos, enquanto as poderosas explosões da Deita Corno se repetiam. Quando a longa fita de munição chegava ao fim, fazendo o cão da arma estalar seco, os dois soldados entravam em ação, colocando na boca da metralhadora uma nova fita totalmente carregada com projéteis comuns, intercalados por projéteis revestidos de prata. O resultado era bom. Para onde os soldados que disparavam estivessem olhando, a arma ia varrendo as criaturas e colocando grande número delas no chão. O problema era que o exército era numeroso e nem com mais 10 deita-cornos seria possível conter a invasão. Cuidado com os Bentos, gritou Alicate, colocando a cabeça no beiral da torre e vendo que os guerreiros prateados iam entrar em ação. Eles são meio doidos e podem entrar na linha de fogo. As metralhadoras continuaram despejando bala para baixo. Carlos levantou-se de onde estava e olhou para trás. Dali de cima da torre podia ver o Rio Pinheiros e os restos do que fora o Shopping Vila Lobos. Mais vampiros vinham por ali. Pegariam o acampamento pelas costas. Acionou o walkie-talkie e falou com Gabriel. Gabriel, pelo amor de Deus, homem, cadê o Tupã? Um segundo de silêncio no walkie-talkie. Os disparos das metralhadoras eram infernais, entrando fundo nos ouvidos. Carlos desceu uma dúzia de degraus e colocou o aparelho no ouvido para entender o soldado. Não está respondendo. Já gritei, já esperneei, mas a barreira do inferno não deu resposta. Acho que hoje estamos sozinhos nessa, meu irmão. Tânia, direto da sala de controle do CLBI, acionou o rádio. Ela estava trêmula e demasiadamente nervosa. Encontrou na lista a frequência geral através da qual todas as salas de rádio das fortificações receberiam a mensagem ao mesmo tempo. Depois da geral, tentaria contato com um a um. CLBI para operadores de rádio do Brasil. CLBI para operadores de rádio do Brasil. Estamos sob ataque cerrado nesse momento. Os vampiros já passaram pelo muro. Não sabemos por mais quanto tempo poderemos operar, mas assim que for possível, mandaremos ajuda a cada um de vocês. Continuem entrando em contato e passando a situação. Tânia, com lágrimas nos olhos, viu a contagem finalmente chegar a zero. Tupã despejaria sol sobre a barreira do inferno. CLBI para operadores de rádio do Brasil. A situação é crítica. Estamos recebendo pedidos de socorro simultâneos de pelo menos 23 localidades diferentes. Vamos atender a todos. Mantenham-se firmes, rapazes. A situação é crítica. Do lado de fora da sala de controle, no grande espaço aberto da barreira do inferno, os Bentos viam os primeiros vampiros saltarem para dentro do terreno, vencendo o muro e os soldados. Teodoro lançou uma olhada para trás. Sentiu arrepiarem-se os pelos. Aqueles novatos eram iguaizinhos ao Lucas. Viu os olhos dos quatro brilhar e ganhar um tom amarelado. Era impressionante. Teodoro voltou os olhos para a frente quando o primeiro vampiro tocou o chão. Inspirou fundo. Suas pernas pareciam pesar uma tonelada. Ficou estático, feito rocha. Junto com a onda de vampiros, viu meia dúzia de soldados saltarem desesperados, procurando fugir dos dentes afiados das criaturas. Ergueu a espada. Ergueu os olhos para o céu. No manto escuro, viu um brilho rápido. Depois, um grande halo de luz surgiu na mata imediatamente após o muro. A noite virou dia, forçando os olhos claros do ruivo a buscar proteção sob suas luvas. Bento Célio abriu um sorriso largo. Tudo acabaria bem mais uma vez. Estavam salvos. Ramiro levantou a mão, cobrindo os olhos em concha. O halo de luz vinha em direção ao muro. Em questão de segundos, estaria banhando toda a várzea do centro de lançamento da barreira do inferno e livrando dos vampiros todos os soldados e trabalhadores que ali estavam. Saulo marchava junto com seus irmãos vampiros rumo ao muro do CLBI. O comandante de seu grupo tinha recebido a informação de Anaquias de que provavelmente aquele maldito dedo de sol viria sobre suas cabeças antes que em qualquer outra frente de ataque. Isso preocupava a todos os vampiros, mas marchariam assim mesmo. Marchariam em nome do vampiro-rei e fariam cumprir sua vontade. O vampiro-rei queria aquele lugar destruído, queria que aquele chicote de luz fosse extinto e havia ensinado a Anaquias a maneira de entrar no coração daquele flagelo. O coração do sol repentino era ali, na barreira do inferno, depois daquela muralha de 18 metros de altura. Saulo olhou para os lados. Os irmãos estavam enfileirados, parecendo um exército treinado anos a fio. Queriam sangue para compensar o esforço, e o comandante Gregório tinha prometido o prêmio a todos. Depois daqueles muros serem destruídos, de todos os soldados e humanos serem mortos, marchariam para Nova Natal e se deleitariam com os rios de sangue lá guardados. Uma frente de batalha estava agora mesmo castigando a cidade, preparando o terreno para a chegada dos guerreiros que sobrevivessem à barreira do inferno. Saulo abriu um sorriso largo e deixou seus dentes crescer. O muro estava perto, menos de 100 metros. Segurou firme a tira de couro que atava o escudo em forma de grande escama. Centenas de seus companheiros escalavam a muralha. Tiros passaram a zunir em todas as direções. Um batalhão de vampiros armados com armas de fogo retornou à carga. Gritos! Ah, como eram deliciosos os gritos humanos! Viu seus companheiros infestarem a muralha. Gritos entre os vampiros próximos. Cheiro de sangue fresco. Saulo olhou para o céu. Um brilho acima de suas cabeças no instante seguinte, um facho curvo chegando à floresta logo atrás deles. Seus olhos arderam e começaram a queimar. A luz vinha em sua direção. Desesperados, seus irmãos começaram a correr. Saulo correu na direção do muro e desatou a tira de couro que cruzava seu peito, liberando o grande escudo de ferro tingindo de negro. Juntar, juntar, comandou o vampiro. Sabiam que precisavam de 20 vampiros para tentar safar-se. Juntar, gritou mais uma vez Saulo, sentindo o calor da luz do sol vindo em sua direção e sentindo a pele e os olhos arderem como nunca. Franjinha, Everton e Tânia só não vibraram e comemoraram com urras o facho de luz sobre o CLBI porque sabiam que muitos outros povoados precisavam de ajuda naquele instante. Mesmo assim, o trio trocou um sorriso rápido. O engenheiro acompanhou pela tela o deslocamento lento do facho de luz solar. Manteria Tupã iluminando a barreira do inferno por 90 segundos. Não podia provocar sobreaquecimento do sistema. Do contrário, o satélite ficaria travado por quase meia hora. Sabia que aquela rajada de luz seria o bastante para queimar os malditos. Pouquíssimos deles sairiam vivos daquele ataque. Um ou outro sempre tinha sorte de se enfiar num buraco e se safar dos raios de sol, mas assim que a noite voltasse, tratariam de bater em retirada sem constituir ameaça. Dentro dos muros da barreira do inferno, os soldados e os bentos novatos romperam em gritos extasiados. Ramiro levou o walkie-talkie até a boca. Ramiro para Aurélio, Ramiro para Aurélio. Aqui é Fernando, respondeu a voz pelo rádio. Aurélio foi baleado, preciso levá-lo para a enfermaria urgente. Os vampiros fugiram, foram queimados? Informe, soldado. Estou até tossindo com tantas cinzas aqui em cima do muro. Eles tinham praticamente encoberto tudo. Está difícil de andar. Tem brasas incandescentes para todos os lados. Os que estavam lá embaixo encerraram o ataque, mas eu não sei se foram embora. Como assim? É melhor tu subir aqui, Ramiro. Eu não sei o que está rolando. Ramiro baixou o walkie-talkie e olhou para Bento Célio. Os dois começaram a correr, deixando-os vivas para trás. Entraram na escadaria que corria por dentro do muro e logo alcançaram o vão de manobras no topo da construção. Como ao pé do muro, lá em cima havia muita fumaça. A luz de Tupã ainda pairava em cima de suas cabeças e um calor desconfortável começava a tomar conta dos bentos dentro das armaduras. Ramiro desviou-se de dejetos de vampiros mortos e saltou uma fileira de brasas incandescentes. Alcançou o soldado que segurava Aurélio no chão. O líder dos soldados já estava inconsciente. Ele ainda está vivo, mas se não levarmos o cara agora para a enfermaria, ele não vai resistir. Ramiro passou a mão pela cabeça. Viu meia dúzia de soldados mortos, outros ocupados em recarregar as armas e ficar prontos para um novo ataque. O Bento finalmente olhou para fora, para o areião recém-construído ao redor da barreira do inferno. Já podia ver o final do halo e a escuridão engolindo a floresta. O chão de areia branca refletia uma luz cegante. Via brasas e cinzas de vampiros para todos os lados, mas algo impressionante roubou sua atenção. Via conchas sobre todo o areião. Eram formações negras e estranhas, lembrando iglus de esquimós, mas, ao invés de construções de gelo, Ramiro via algo escuro, como escamas grandes, como círculos duros. De dentro de alguns deles escapavam labaredas e fumaça, em outros percebia movimento naquelas imensas escamas, e outros permaneciam imóveis. Seus olhos se detiveram sobre um daqueles onde escapava a fumaça. Depois, as escamas se separaram, desmanchando o iglu de escudos, e subiu ao céu uma grande língua de fogo. Ramiro arregalou os olhos e empalideceu. Trouxe o walkie-talkie à boca e berrou: Preparem-se, eles vão atacar novamente, vão voltar com carga total. Lá embaixo, dentro do CLBI, os soldados que se mantinham atentos ao rádio ouviram a mensagem de Ramiro. O facho de luz acabava de vencer o muro e ia devolvendo lentamente a barreira do inferno à escuridão. Os soldados passaram a gritar mais alto do que aqueles que festejam a vitória incompleta.